servos seus. E comigo foi assim, Deus me deu você. Não houve como expressar a felicidade em mim. Sentimento de amor invadiu meu coração. Pude então sonhar, viver e andar pela vida com você. Sentimento de amor invadiu meu coração. Só pra te amar e compartilhar minha vida com você. Sei que cuidar de você é desejo meu, te respeitar e proteger a cada dia. Sentimento de amor invadiu meu coração. Pude então sonhar, viver e andar pela vida com você. Sentimento de amor invadiu meu coração só pra ti.